coragem é do coração. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ele é amor. Amor, amor, amor, amor, amor. A mensagem é do coração. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ele é amor. Amor, amor, amor, amor. A mensagem é do coração. Ama teu próximo como a ti mesmo. Amor, amor, amor. A mensagem é do coração. Ama teu próximo como a ti mesmo.